foi demais. Eu pensei que não tinha condições de enfrentar, mas clamei ao meu Deus. Ele veio como um raio e desfez todo o laço, me livrou, me ergueu. Não existe Deus assim como Deus. Sai do infinito, passa pelas estrelas, o universo se curva para vê-lo passar. Desce na terra, esmaga o inferno na mão, e pra você pelejar, te enche agora de unção. Faz o inimigo com raiva entregar o troféu na sua mão. Levante agora o troféu, acabou tua dor, e tome agora do mel. Vitória é do Senhor, já pode agora saltar, porque aqui Jeová já entregou o troféu. E você só vai louvar, te esquece, você nunca está sozinho, porque Deus está contigo. Pelo vale ou abismo, ele vem como um raio e desfaz todo laço, te levanta e te ergue. Deus assim como Deus. Sai do infinito, passa pelas estrelas, o universo se curva para vê-lo passar. Desce na terra, esmaga o inferno na mão, e pra você pelejar, te enche agora de unção.